David consultou ao Senhor. Subirei, ó Pai, a Ti. A voz de Deus tão clara para Hebrom, vem me seguir. As suas mulheres com ele e a família, um só coração. Em Hebrom, a cidade onde ele uniu a nação. Ó Senhor, Tu és meu rei, rei de Hebrom, meu louvor. Teu povo busca a Tua face com esperança. Os homens de Judá chegaram para ungir a Davi. No lamento pela queda de Saul, que partiu ao fim. Mas os de Jabes de Gileade honraram seu Senhor. E dividido em sua graça, prometeu-lhes o amor. Ó Senhor, Tu és meu rei, rei de Hebrom, meu louvor. Teu povo busca a Tua face com esperança e fervor. Benditos os que Te servem, fidelidade em história, e juntos proclamamos a Tua glória.